Interessante o tema de hoje, né? O caminho para a vida. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Que excelente síntese da sua posição no mundo fez Jesus em apresentar-se como o caminho, a verdade e a vida, né? Somente alguém como ele, dotado dessa visão de conjunto, de necessidades do seu rebanho, poderia exprimir desta forma a mensagem que ele estaria trazendo para o mundo, que ele estava trazendo ao mundo. Na situação que se acha a sociedade atualmente, é mais ou menos semelhante como a época que ele viveu. Claro que não é igual, porque estamos em outro tempo, mas a situação em si, dos poderosos dominando os oprimidos, isso já acontecia lá na época de Jesus e ainda acontece até hoje. A gente sabe que a classe mais sacrificada sempre é aquela que menos, né, condições econômicas, socioeconômicas possui. Então, naquela época já era assim e ainda continua sendo. Nesse sentido, a gente vê que não se evoluiu muito, se evoluiu muito devagar. Nós sabemos que estamos vivendo um momento de transição planetária, que estamos saindo de um plano de expiação e provas e emergindo para um plano de regeneração. Ainda não é um plano feliz, nós ainda vamos ter alguns sofrimentos nesse plano de regeneração, mas já o bem vai prevalecer, né? Já vai ser um plano muito melhor do que as pessoas, já vão estar muito melhor do que hoje. Mas a vida, nesse momento que a gente está vivendo, vocês não acham que ela está muito chata? Se faz necessário isso, mas está muito difícil, as pessoas estão muito complicadas nesse momento. Elas estão cheias de mimimi, tudo é preconceito, tudo é assédio, tudo é bullying. Eles estão sempre achando uma forma de botar alguém na justiça para ter um retorno financeiro. Não é bem assim que está a situação do nosso mundo atual? Está muito chato. Eu acho que está muito chato. Eu vivi numa outra época, porque eu já não sou novinha, né? E eu acho que a vida era bem melhor. Bem mais simples, bem menos complicada, né? E a gente era feliz e não sabia. Então, que caminho tomar? Fica a pergunta, né? Que proposta de vida familiar? Devemos cultivar a fé nos momentos tão difíceis em que estamos vivendo? E como fazer isso para manter essa fé? Manter esta confiança nos dias melhores? Manter a coragem para enfrentar essas situações? Num mundo tão hostil, né? Um mundo assim de situações de modo aflitivas, a gente fica realmente pensando como vamos continuar a viver com alegria diante de todos esses questionamentos que a gente se faz. Lembremos de Jesus quando ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? O que ele veio ensinar converte-se em resposta para todas as nossas indagações. Porque ele sabia que nós íamos passar por todos esses momentos. A proposta de Jesus é de justiça para todos e respeito entre os indivíduos. Que hoje, às vezes, a gente vê isso tão escasso, né? O respeito entre as pessoas. Jesus falou assim, a cada um segundo as suas obras. O que que quer dizer a cada um segundo as suas obras? Que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Que sempre vamos colher aquilo que nós plantamos. Dai a César o que é de César. Isso quer dizer o nosso compromisso com a nossa sociedade. Que a gente tem com nossos débitos, pagar lá os IPTU, enfim, todos esses pagamentos que a gente tem, a gente deve de pagar para ser uma pessoa de bem. Amai-vos uns aos outros. Isso também está uma coisa difícil ultimamente, não sei porquê, mas parece assim que o amor meio saiu de moda. Que as pessoas estão meio assim, muito exclusivista, pensando cada um em si, se eu estou bem, o resto que se dane. E não é assim, a gente nunca deve te pensar no eu, mas sim no nós. Num todo. O que importa mesmo é esse amadurecimento do interior para fora, para que a nossa vida fora seja melhor. Esta reforma íntima que nós precisamos construir em nós. Porque as tentações do mundo muitas vezes se enraizam de fora para dentro. E isso é muito negativo. Nós temos que nos melhorar de dentro para fora. Se referindo a momentos difíceis, como nós estávamos falando, aos quais o planeta está passando, tem-se a impressão de que Deus nos abandonou, que esqueceu dos seus filhos. Mas não é assim. Jesus foi muito claro quando ele falou, no mundo tereis aflições. Ele nunca disse o mundo vai ser uma alegria, no mundo terreno vocês vão viver alegrias. Não, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. No entanto, esta não significa uma condição de derrota, de desalento, quando a gente pensa que no mundo a gente tem aflições. O próprio Mestre expressou-se após a cruz. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele nos disse que nós tivéssemos bom ânimo, que nós confiássemos que ele venceu o mundo. E disse que viera ao mundo para que tivéssemos vida e vida em abundância. Foi o que ele nos ensinou também. Todas as suas lições foram e continuam sendo lições para uma vida melhor para nós. É que muitas vezes a gente se esquece dessas lindas passagens que o Mestre nos trouxe. Ele é aquele que nos aponta o caminho a ser percorrido sobre o sol da verdade, em prol para a melhor qualidade de vida para a nossa alma nesta trajetória terrena. Porque quando estamos encarnados, nós temos uma alma. Quando estamos desencarnados, nos tornamos só espírito. Então, para que tenhamos uma alma mais feliz, é esse o caminho que Jesus nos aponta.